apresentação, eu quero ouvir com Fátima. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom. Glória. Todos encontraram. Salmo número 24. Amém. Eu vou ler o versículo da igreja. Deu um brado de vitória para a glória do nome do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. 2. Longe do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura e nunca mais amém. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam. Daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, vossas cabeças. Levantai-vos, ó entrada eterna, para que entre o rei da glória. 8. Quem é este rei da glória? Senhor forte e poderoso. Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas da terra, e entrará o Rei da Glória a todos. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Vamos falar novamente? Quem é este Rei da Glória? O Senhor. Graças a Deus, porque estamos aqui, como já foi mencionado nessa tarde, até aqui nos ajudou o Senhor, aleluia. E é por isso que estamos aqui de posse de vitória, é porque Ele tem nos ajudado, Ele tem cuidado de nós. Que privilégio nós podemos dizer que estamos chegando, aleluia, a reta final do ano de 2023, porque a mão do Senhor nos sustenta, aleluia. Porque aquele que nos chamou, Ele é fiel para cumprir em nós, para aperfeiçoar em nós, aleluia, a sua boa obra. Graças a Deus, estou feliz por poder estar aqui juntamente com as amadas, já que agradecendo o convite, né, da nossa amada irmã Conceição, desta igreja, desse povo abençoado de Deus, aleluia, e o nosso amigo fiel, Jesus Cristo, o nosso companheiro. porque as suas misericórdias, elas não têm fim. Aleluia. Certo é que se estamos aqui, é porque as misericórdias do Senhor, elas têm nos cercado. Aleluia. Nós temos vivido com as misericórdias do Senhor a cada dia ao nosso redor, para que nós não sejamos consumidos. E eu vou te pedir muita alegria, gente, poder estar aqui juntamente com toda a igreja nessa tarde da bênção, né? Para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Minhas origens, pra te adorar. Deus amado, salvado do Senhor, que alegria estar aqui nesta tarde para adorar o nosso Deus. Prazer, meu pastor, não conheço o pastor, meu pastor me conhece. Mas foi aqui, pastor, que eu comecei, eu sou daqui, eu moro em Fortaleza, há 20 anos, e nós estamos aqui fazendo uma visita à família e também visitando o nosso querido casal, Conceição e Luiz. Louvado seja Deus, estamos na casa deles, com muito prazer. Não é que nós não tenhamos ao ficar, que temos. Então, família, aqui nós temos família. Mas nós estamos na casa do irmão Luiz da Conceição por uma questão de amizade. O crente, ele precisa ser amigo um do outro. O que se vê dentro da igreja hoje é cara feia. Pessoa entra na igreja, não vou sentar desse lado porque o irmão está aqui. Não vou sentar do outro porque o irmão está ali. Desse jeito, querido, se Jesus vier, você vai ficar na terra e não vai subir para o céu. Então eu preciso ter, aleluia, um entendimento de que Jesus está voltando e só vai subir os fiéis e aqueles que estão interessados. Então abraço do pastor e dizer, pastor, você é meu amigo, porque fora disso não há céu para esta pessoa. Louvado seja Deus. Por isso, queridos, que é pela graça. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo escrevendo, louvado seja Deus, Efésios 2 e 8, ele disse, é porque pela graça sois salvos. Por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, amados, como eu vou pregar dentro de uma saudação, eu quero que você, se você quiser, na sua Bíblia, de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 57. Igreja de Deus, nós devemos estar apercebidos e preparados, porque Jesus está voltando. Não há mais tempo para nada, não tem como ficar em cima do muro. Ou você pula para fora para ser livre, ou você cai para dentro do cachorro e pegar. Levado seja Deus. Então nós temos que ter uma decisão. E Paulo escrevendo aqui, ele disse assim: ó, mas graças a Deus que nos dá vitória. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória que você tem buscado esta tarde, essa vitória não está nas mãos do pastor e nem na mão da Conceição. Essa vitória está na mão do Espírito Santo. E se você vem buscar com fé, pode ter certeza que você vai sair daqui com a sua vitória. É quando eu esqueço de me convidar. nesta tarde para a glória de Deus. Glória a Deus. Nós falamos assim, nós vamos conhecer. Nós estamos felizes, alegres por estar mais uma vez aqui. É ver os nossos amados irmãos. Muito bom, Deus, voltar aqui para Deus. Deus é bom e Ele faz isso, né? Para nos alegrar. Vamos voltar a Deus com o nome da nossa harpa, 299. Jesus, te amo, Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias. Agradecendo a Ele por ter tido o Pai que eu tinha. está na glória, está guardado. E mesmo sabendo essa verdade, eu ainda sinto muito a sua falta. Gostaria que ele estivesse conosco por mais um tempo. Mas quis o Senhor levar eu. Só tenho a glorificar e agradecer a Ele pela vida do meu pai. Para você que vem lutando, querendo servir a Deus, que alguma coisa tem te atrapalhado, até por cima a gente na letra dessa canção. Deus abençoe, seja sempre bem-vinda, muito melhor. falando com a sua igreja. Aleluia. Continue firme, firme, firme na presença do Senhor. É, vamos colocar a pedra, pedir, pastor, para estar orando pelas ofertas. Você que nessa tarde está aqui, contribua com amor. O servo de Deus não nos pediu nada, mas a gente quer ajudar, né? O pastor gosta, eu também gosto de ajudar. Então, contribua, dê o seu melhor nesta tarde, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, bendito é o teu nome. Neste momento nós oramos a Ti por todos que estarão lutando. Ó Deus, que o Senhor contribua, que o Senhor recompense de forma poderosa a vida daqueles que dão uma alegria, que ofertam com alegria, entendendo, Pai eterno, a necessidade da obra. Assim nós te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, meu Deus, vai estar louvando o Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Santo, Santo, Santo. É o Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus. Thank you. Aleluia, mas continuar orando ao nosso Deus, a maneira é uma oportunidade de escutar. Fiquei meditando no canto só. colocar de pé nesse momento, ou uma dica de casa, né? Saiu daqui da congregação também com a sua filha. Seja bem-vinda, amada. Deus abençoe. Quero pedir para o pastor estar orando pelo servo do Senhor para ministrar a palavra de Deus. Bendito e eterno Deus, mais uma oração fazemos a ti nesta tarde. Agora pelo teu servo, Senhor, teu instrumento escolhido para esta tarde. Usa de tudo aquilo que o Senhor colocou no coração do teu filho, Senhor, venha desaguar no coração da tua igreja que reunida. Pai, bendito em nome de Jesus, que a tua unção seja sobre ele. Pai eterno, para o louvor e glória do teu nome, assim te oramos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém. Amém. Motivo de muita alegria estar aqui nessa tarde para adorar e exaltar o Santo do Senhor Jesus. Eu já quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Deus está me dando nessa noite e mais uma vez adorar o seu santo nome. Quero também agradecer o pastor Alain, que Deus lhe abençoe grandemente a sua vida, a sua família, né, a dirigente do Círculo de Oração da Conceição, né, que Deus venha com de bênção em nome de Jesus. Ao irmão que vem de Fortaleza, também nos responda, que Deus venha abençoar. E os demais irmãos que aqui estão, quero também louvar a Deus pela vida da minha esposa, né, o meu Deus, que louvou agora há pouco, também pelos meus filhos, né, que tem me abençoado muito, que tem estado comigo nessa caminhada com Cristo e tem me ajudado muito em oração. Então estamos aqui, quero agradecer também a irmã Fátima, aleluia, que foi intermediadora, que está aqui nessa noite, que eu venho nessa tarde, que eu venho abençoar grandemente a sua vida também, irmã Fátima, que tem sido um canal de bênção, porque Deus é assim, Deus é quantas pessoas para nos ajudar. Ninguém faz obra sozinho, a gente precisa um dos outros para que a obra venha a crescer. O pastor não faz obra sozinho, o obreiro não faz obra sozinho, nós precisamos um dos outros para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, amém? Eu vou dar uma conta a Deus um hino aqui e depois fazer a palavra. Isso é sim para a glória de Deus. Yeah. Deus tem intimidade comigo e com você nesta noite. Amém? Então vamos abrir aqui a palavra de Deus, no livro de 2 Samuel, capítulo 9. Aleluia, Jesus. Onde é o tema da tarde da terra, tema dessa campanha. E eu creio que Deus tem algo preparado nessa tarde. O Senhor já falou através da oração inicial, através das oportunidades, através dos louvores, mas eu creio que o Senhor vai continuar falando para o nome dele ser glorificado. Amém? Então vamos ler aqui o versículo de número 7. Somente esse versículo por enquanto, 2 Samuel 9 e o versículo de número 7, aonde tem aqui por tema a bondade de Davi para com o filho de Jônatas. Amém? Amém? Versículo 7 que diz assim: e disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu, de contínuo, comerás pão à minha mesa. Amém? Glória a Deus. Né, o tema dessa tarde é: não temas, o tempo não pode invalidar o propósito de Deus na vida de alguém. E não só por esse tema, só por essa palavra tão forte, que já enche o nosso coração de alegria, já enche o nosso coração de fé. Eu creio que alguns irmãos que estão conhecem a história de Mefibosete, que era o filho de Jônatas. E se a gente for entender bem essa palavra, lá em 1 Samuel, capítulo 20, do versículo 11 em diante, ali Jônatas faz uma aliança com Davi, uma aliança ali firmada, aonde Deus é testemunha. Faz uma aliança ali, irmão, sobrenatural. E aqui um tempo se passou, Jônatas veio a falecer, como também seu pai Saul, né? E Jônatas deixou esse filho, né, Mefibosete. E a palavra de Deus vai dizer que Mefibosete, aos 5 anos, ali quando sua serva cuidava dele, ele aproxima para fugir ali da batalha, para levar sua vida e também a vida de Mefibosete, tenta fugir, e a palavra diz que Mefibosete acaba caindo e ele acaba ficando aleijado de ambos os pés. E Mefibosete foi parar na casa de Maqui, filho de ali na terra de Lodibar. Lodibar, para quem não sabe, o significado é terra de ninguém, lugar sem pasto, lugar de abandono, onde não tem reconhecimento. Em outras palavras, aleluia, ele estava literalmente esquecido, abandonado. Eita Deus! Mas só que lá atrás foi feita uma aliança, foi feita uma promessa. E nós vamos observar aqui que quando Davi chega, ele fala da beneficência de Deus, porque aqui é a graça de Deus para alcançar Mefibosete. Não é somente a bondade de Davi, mas é a misericórdia de Deus, é a graça do Senhor. Aleluia. Vai buscar Mefibosete na terra do esquecimento. Meu Senhor, até foi 5 anos para a terra de Lodibá. E ficou aproximadamente 20 anos na terra do esquecimento. Nem ele mais tinha esperança. Ei, meu Deus. Mas Deus, ele é fiel na sua palavra. Deus, ele é um Deus fiel. Aleluia. Ele vela. Ele vela. Aleluia. Ele não esquece. Ele não joga no mais abandono. Aleluia. Ele nunca vai nos desamparar. Ele nunca vai nos abandonar. Aleluia. Você pode ser abandonado por mim, em todo. Você pode ser abandonado pelo seu pai. Ali nas terras de Saul, e ali procura ele. Tem alguém, tem alguém aqui da família de Saul? E aí alguém vai chamar Ziba. E aí Ziba chega. E aí Davi fala isto: Ziba, ele disse: teu servo, ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar de beneficência de Deus para com ele? Ziba olha para Davi e diz: olha, Mefibosete, aleijado de ambos pés. E aí Davi pergunta: onde está? Ele fala: na casa de Maqui, na terra de Lodibá. Davi diz: manda chamar, manda buscar. Sabe o que é que eu entendo aqui com essa palavra? Que o tempo de Deus vai chegar na tua vida. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Deus vai realizar. Ao tempo de Deus, tudo vai acontecer. Porque Deus é poderoso para restituir. Deus é poderoso para restaurar. Deus é poderoso para levantar o perdido. Deus é poderoso para erguer o necessitado do mundo. Deus é poderoso para pegar por a mão e levantar e colocar de pé. Porque a promessa foi feita por ele. E quando ele faz a sua promessa, ele se garante, ele se reforça, menina. Se vem do coração de Deus, vai acontecer no tempo de Deus. Aleluia, Deus. Mandaram chamar Mefibosete. E aí Mefibosete chega aos pés de Davi. E ali prova com o seu rosto ali diante de Davi. E aí Davi fala: Mefibosete. E aí Mefibosete fala: eis-me aqui, teu servo. Ei, meu irmão, aqui agora é muito forte. Aqui é para nos fortalecer nessa noite. Aqui é para que você venha reconhecer a fidelidade de Deus. Aqui é para que você venha reconhecer que Deus tem te guardado, que os olhos do Senhor têm fixado em você. Aqui é para você entender que mesmo na sua luta, no seu sofrimento, Deus tem cuidado. O Espírito Santo tem estado ali com você. Nesse processo, aos olhos dele, aos olhos de mundo, foi esquecido, foi abandonado. Mas os olhos de Deus estavam sobre ele. E Deus, ler aqui em 2 Samuel, capítulo 5. Davi se aborreceu com o Israel dos Zeus. Estava numa peleja ali. Davi querendo entrar em Jerusalém, tinha tudo que ele não entrava. E aí ele disse: você não entra por causa dos coxos aleijados. E aí Davi se irritou, se afligiu a alma de Davi. E aí Davi disse: na casa dele não recebia nem coxo, nem cego, nem aleijado. Eita! Mas quando Deus está num negócio, eita Deus tremendo, quando Deus está trabalhando, a resistência cai por terra. Quando Deus está trabalhando, o coração do homem é quebrantado. Quando Deus está trabalhando, aleluia, ele transforma, ele liberta. Quando Deus está trabalhando, não tem que resistir à glória de Deus, porque ele é o Senhor, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o grande Deus. Aleluia, Deus! Meu Deus, meu Deus! porque via lá fora. Uma vida de amargura, uma vida destruída. Mas Deus enviou seu filho para nos resgatar. Deus enviou seu filho para nos salvar. Deus enviou seu filho para derramar seu sangue precioso na cruz do Calvário para nos remir, para nos purificar. Hoje você é príncipe, hoje você é princesa, hoje você faz parte dessa mesa. Mas a promessa de Deus estava viva. controle da sua vida está nas mãos de Deus. É Deus que determina. A preparação do coração pode ser do homem, mas a resposta da boca, oh Deus, é do Senhor. Aleluia. O homem pode fazer os planos, mas Deus faz o outro. O homem pode fazer os planos, mas Deus vai dar em mancha. Porque o que vale é os planos de Deus, é a palavra de Deus. Não é o que alguém fala de você que define o que você é, mas é o que Deus fala de você essa tarde que define quem você é. Receba de Deus nessa noite. Talvez muitos tenham olhado e tenham dito: não vai nada, não tem jeito, está perdido. Mas enquanto Deus está dizendo: eu vou restituir, eu amo ele, eu amo ela, eu tenho projeto, eu tenho promessa, eu tenho mistério. Glória a Deus. Irmão, aleluia. O mistério que Deus está vivendo nesse processo foi tão grande, tão maravilhoso, que o descendente de Saul, além de todos morrerem focados, medo de fim. Boxete, porque a mão de Deus estava sobre ele. Oh Deus, recebe essa tarde. A mão de Deus está sobre você. Satanás não vai destruir os projetos de Deus na sua vida. O inimigo não vai destruir o que Deus tem te prometido. Porque a mão de Deus está sobre a sua casa, está sobre a sua vida, está sobre a sua família. Você que colocou algo diante de Deus, Irmão, eu creio que todos nós, com o propósito, com a companhia, né, pastor? A gente coloca na obra de Deus. Ora por alma. Eu quero que você veja aqui na frente. E sabe o que é que Deus me mostrou nessa tarde também, irmão? Eu vou falar porque Deus está aqui me esclarecendo. Tem algumas pessoas aqui angustiadas. Eu quero você aqui na frente. Vem aqui na frente, em nome de Jesus. Eu vou orar com você com muita humildade, com muita simplicidade. Aleluia. E quem vai te visitar é o Espírito Santo. É Deus. É Deus que vai te visitar nessa tarde. Então sai do seu lugar, vem aqui na frente. Não se retenha, não tenha medo. Vem, irmão. Porque o Espírito Santo de Deus se faz para a gente aqui nessa tarde. Ele está trabalhando, ele está agindo. Aleluia. Ele está arrependendo toda humilhação, todo mal. Aleluia. Toda seta maligna está caindo por terra nessa tarde. Todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade está caindo por terra. Eu vejo Deus visitando pessoas aqui nessa noite. Eu vejo Deus tocando em vidas nessa tarde. Aleluia. Vem aqui na frente. Pode vir. Aleluia. Pode vir aqui na frente, irmão. Você não quer vir. Você tem que lidar com o Senhor. Não tenha medo. Eu vou orar por você. Não tem mais ninguém para vir. Então, essas pessoas aqui. Nós estamos no encerramento da campanha. Aonde o tema é: não temos, porque o tempo não pode invalidar o propósito de Deus na vida de alguém. Levanta sua mão, vamos orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, se tem alguém feito aqui nessa tarde, eu quero que você coloque a mão em cima da sua enfermidade. Só você e Deus. Tranca a cabeça aqui, tranca a barriga. Coloque em voar também, para que Deus, em nome de Jesus, venha lhe curar. Você vai ser curado para o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Então vamos lá. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, Senhor. Estamos aqui, meu Deus, na tua presença, Pai, para adorar o teu santo nome. Aqui, meu Deus, estão essas vidas, Senhor. Aqui o Senhor conhece, meu Pai, cada vida que aqui está. Como diz a tua palavra, o Senhor conhece o deitar e também conhece o levantar. Sem que haja uma palavra da sua boca, eis que tudo o Senhor conhece. Meu Deus, em nome de Jesus, visita, Pai. Meu Deus, vai curando aqueles que estão enfermos, Pai. Aquele que está nessa casa te adorando, se humilhando diante de ti, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, vai curando, Pai. Vai, meu Deus, fortalecendo a fé da tua filha. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Meu Deus, vai dando força. Meu Deus, se estenda, Pai. Segura nas mãos dela, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, tu és o Deus poderoso, tu és o Deus santo. Tu és o Deus que toca onde ninguém pode tocar. Tu és o Deus que faz o que o homem não pode fazer. Meu Deus, eu peço, age de maneira sobrenatural. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, traz um refrigério, traz uma alegria, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, toca, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa essa família, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu creio que as tuas promessas, Pai, vão cumprir na vida dele, meu Deus, em nome de Jesus. Vai abençoando, vai tocando, Senhor. Vai curando a tua serva, meu Deus, com teu nome ser glorificado. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Toda tristeza, meu Deus, toda angústia, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, vai retirando, meu Pai, da vida dela agora, Senhor. O teu nome ser glorificado. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, traz o refrigério, meu Deus, traz uma alegria. Visita a mente dela, Senhor. Abaixo, Ema, Naraba, Cana, Abaçô. Meu Deus, tu és poderoso, Pai. Em momento, meu Deus, que ela se sente sozinha, Senhor. Mas o Senhor manda te dizer que ele nunca te abandonou, viu? Ele sempre esteve contigo, nos momentos mais difíceis da sua vida. Receba um abraço do Espírito Santo nessa tarde. Receba esse gesto da sua alma nessa tarde. Em nome de Jesus. Meu Deus, abençoa o corpo, Pai. De maneira sobrenatural, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa o teu servo, Senhor. Abençoa na força. Dá vigor, meu Deus. Em nome Deus está tocando nessa tarde, viu? E a lá chorei, mas não era bacana. Deus está te visitando nessa tarde. Deus tem escutado as tuas orações, viu? Deus tem contemplado as tuas orações. Aleluia. Tu tem buscado ao Senhor na intimidade. Tu tem buscado ao Senhor no particular. Aleluia. Tu tem dito para Deus, Senhor, dá graça. Senhor, ajuda. Aleluia. Senhor, muda, meu Pai. O Senhor está visitando, viu? Jogado por terra. E essa campanha nasceu no coração de Deus. Porque Deus conhece e sabe como trabalhar. Vamos lá para o pastor, Senhor meu Deus. Toda a igreja que pede em nome de Jesus, toda a igreja, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, aqui está o teu céu, Pai. Que o Senhor colocou aqui nesse lugar, meu Deus, com propósito. E o tema dessa campanha, meu Deus, é: o tempo não pode invalidar o propósito de Deus na vida de alguém. Meu Deus, abençoa. Meu Deus, traz o crescimento. Abra as portas que estão fechadas. Manda recursos, Senhor. Toca, meu Deus, onde ele não pode tocar. E faz, Jesus, o que eles, meu Deus, não podem fazer, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, entra com a providência. Manifesta a tua graça, a tua misericórdia e o teu poder, meu Deus, para o teu nome ser glorificado, Pai. E eu creio, meu Deus, aleluia, que ninguém vai impedir o teu agir. Meu Deus, abençoa, traz saúde, Senhor, sobre a família, sobre a Laís, sobre a tua esposa, sobre a sua casa. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. E que toda a resistência do inimigo venha ser quebrada agora. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E agradeço pela oportunidade em nome de Jesus. Glória, já vou passar para o pastor. Quero agradecer, serve, serve do Senhor, ao pastor pelo apoio. Todo mundo sabe, né, que Deus deu com minha mãe, então eu não parei para orar, para pedir, para buscar a Deus, sobre o tema da próxima campanha. Então, terça-feira, será que se o Senhor me der aqui até lá? Com certeza, terça-feira nós vamos iniciar a primeira terça com terça, quinta-feira com a campanha. Acostumada anos e anos na terça-feira, nos perdoe, né? Mas o Senhor tem feito grandes coisas. O pastor lá disse uma coisa no começo desse ano, ele não vai esquecer, nem eu, né? É o primeiro ano que eu vou passar virada sem ter direito de pedir a bênção da minha mãe. Mas, como eu disse no começo, minha mãe abriu a boca e disse que estava vendo o exército de anjo e que ele estava vindo buscar ela. Então, isso alegra o meu coração. Porque eu sei que minha mãe está na glória. E eu estou muito grata, ali fora tem uma merenda ali, gratuitamente, passe lá. Muito obrigada, Gisele, por você chegou já na hora da pregação, irmã Laila. São bênçãos que Deus abençoe. Nosso pastor tem nos dado um apoio, olha, é só Jesus. Agradecer a irmã Creuza, porque veio lá de Fortaleza, ficou comigo nesses dias tão difíceis, onde eu precisava, porque eu estava chorando, mas ela chegou, trouxe alegria para o irmão Francisco, a gente conversa, a gente olha, a gente se alegra. E eu digo sempre, amizade não se compra, amizade se conquista. Então preserve a amizade que você tem. Preserve, ame e cuide do pai ou da sua mãe, porque chega a hora de você ficar sem. Então abraça. E não é vergonhoso dizer que ama. Lá no hospital dizia, olha gatinha, eu te amo muito. E a lágrima dela vinha porque eu te amo do fundo da minha alma. Então tudo que eu falava, minha mãe ela ouviu. Eu estou dizendo hoje, porque ela está morta, mas eu dizia para ela, cuide de quem cuidou de você a vida inteira. Deus abençoe, estou passando o trabalho para o nosso pastor. Agradecer a Deus pela vida dos irmãos que estão nos visitando. E na oração da vida, como dizer, está estranho esse negócio. Só está aqui para visitar. Os dois, né? Também é um grato, que Deus abençoe. E é um prazer ver aqui novamente, em outra oportunidade. Não sei se ele quer. Vou chamar o Gisiel também. Olha, pera. Vai orar e eu vou impetrar as bênçãos apostólicas. Ele está em Teresina fazendo a obra de Deus. Desde quando eu acompanho ele no, nas redes sociais e tenho visto que Deus tem usado esse servo lá na capital, na minha terra. Eu sou Teresina, nasci e criado ali na Zona Sul, conheço onde você está. Vem, pensando de canto a canto. E dizia, ó, está orando a Deus. Glória a saúde a todos, com o Senhor. Vamos estar na vez. Toda a vez, perdão, já chegou já tarde. A casa cheia de gente já no final da hora. Na hora de vir, chegou gente em casa. E ele, está difícil sair. Mas, graças a Deus, deu certo. Viu? Senhor nosso Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade de ouvir tua voz, Senhor. Pai, de sentir a tua presença e saber, ó Deus, que temos um dono que cuida de nós. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós te apresentamos para este trabalho, Senhor, nessa tarde da vitória e da glória. Deus, tu sabe quantas pessoas aflitas, quantas pessoas enfermas, Senhor, entraram por essas portas durante esse ano. Tu sabe, Senhor, como este lugar, Pai, já tem refrigério para muitas almas, Senhor. E eu quero te clamar, Senhor, continua, Senhor, abençoando esse trabalho. Continua, Senhor Deus, enchendo as tuas filhas, Senhor, os teus filhos em prol, Pai, de avançarem, Senhor, rumo ao teu propósito, Rei da Glória. Deus, que o Senhor possa, Pai, dar, Pai, bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes a eles, Senhor, e que possa, Senhor, aleluia, Pai, trazer mais e mais bênçãos sem iguais, Senhor, a cada um daqueles que estiverem aqui. Deus, guarda cada irmão, guarda cada pessoa que adentrou por essas portas. Deus, que possa sair, Pai, em posse de vitória, em posse de cura, em posse, Pai, das suas lágrimas, do seu milagre, Senhor. Guarda cada um de nós, leva-nos em paz ao nosso lar. Guarda-nos, Senhor, de uma forma especial. Ah, Deus, é isso que clamamos a Ti, em nome de Jesus. Assim. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos e todos. Dizem? Amém! Deus abençoe em nome de Jesus.